Mixtape, Câmara de Gás, Bom Jacite Estúdio, de MC GAP. É nóis. Noia mesmo, vai voando pela morrada. Noia mesmo, sempre mente entalada. Noia mesmo, isso a capa na cama. Noia mesmo, vem na caladeira, vaca de faca, saca no relâmpago. Super herói ilusório, ele fumou toda a criptonita possível. Já tava no script de ficar invisível. Cricket, bique, até de palito, baixa a máscara, acendeu o maçarico. Alucinação, noia, menta sem pulmão. Super herói enfraquecido, virando vilão e lá se vão. Uma, duas, três, quatro, cinco noites, noia, menta permanece com vários cois. No coco da polícia levou soco. Tá louco, pouco, crivo, sufoco, alucinado. Na maior adrenalina, aventura viciante de esquina em esquina. Sua maior missão é sentir prazer. Super-herói é ficção, Noia Man pode morrer. Noia Man, vai voando pelas bocadas. Noia Man, sempre mente entalada. Noia Man, e sua capa na capa. Noia Man, vem, vai voando pelas bocadas. Noia Man, sempre mente entalada. Noia Man, sua capa na cara. Noia Man, Noia Man, Noia Man. Sem triste estrada, traguear que nem dragão. O zóio parece um vulcão em erupção, soltando mais fogo do que o Dalsim. Yoga Fire, Yoga Flame, inflamação nos rins. No Plim Plim, super herói é boy. Mente da galã, as ruas daqui, química corrói. Deixa tantã instantaneamente em outro mundo. Vida de Noia Man, a mais de 100 no submundo. Fim do mundo vai sem lei, perifa avistei. Quando eu nasci, já presenciei muito bagulho maluco, os caras gritando, viajando na roda. Sou do Brasil, é o fim dos tempos, guri, te acorda? Noia Man, vai voando pelas bocadas. Noia Man, sempre mente entalada. Noia Man, e sua capa na capa. Noia Man, vem, vai voando pelas bocadas. Noia Man, sempre mente entalada. Noia Man, e sua capa na capa. Noia Man, Noia Man, Noia Man. Sempre se estraga, deflagra a cabeça. Não se flagra com os flagrantes, extravagante, animalesca. Vontade de viajar pra outro planeta, tipo um pironauta na cauda de um cometa. Não cometa outro engano, não meta nos seus canos. Noia Man, tá doente, sempre rateando, vendo o bichinho, falando sozinho, encharcando e torcendo seu velho paninho. Noia Man, tá com zoio lá no fundo, pingando piolho sem apoio. O seu mundo tá se acabando, vive babando, tá pelo fio de linha sua vida. Mas enquanto houver ar no teu pulmão, a mão de Deus vai estar estendida pra te resgatar. Desatar os nós dessa doença insana. Noia Man, acredite, meu Cristo te ama. Noia Man, vai voando pelas bocadas. Noia Man, sempre mente entalada. Noia Man, e sua capa na capa. Noia Man, vem, vai voando pelas bocadas. Noia Man, sempre mente entalada. Noia Man, e sua capa na capa. Noia Man.